Olá, seja bem-vindo então a mais uma rúbrica ABC da Saúde, sempre aos sábados depois das 12 e em repetição às quartas também depois das 12. Sempre em podcast, basta ir à nossa página, radiobonova.com, ao logotipo ABC da Saúde, clica aí e encontra todas as rúbricas para ouvir quando quiser, enfim, saber mais alguns pormenores daquilo que nós temos vindo a falar. Uma rúbrica que tem diversos técnicos e profissionais, hoje mais uma vez com Rita Moraes, outros profissionais se vão certamente juntar em rúbricas futuras. E porque iniciámos, enfim, um ciclo de lanches, iniciámos um ciclo de hábitos alimentares nas crianças e não só. Hoje não é diferente, Rita. Obrigado mais uma vez por aqui estar. Olá a todos. Olá, Sr. Alvino. Sem dúvida, e esta é uma rúbrica que já há imenso tempo a queria fazer e trazer aos nossos ouvintes. Há quase 4 anos que falamos no que se come, no que se deve comer, nas escolhas mais saudáveis, mas ainda não tínhamos conversado sobre como há uns anos atrás se comia. Quais os hábitos alimentares, o que é que existia, o que é que não existia. Para conversar sobre este assunto, trouxe uma convidada muito especial, a Dona Olívia. Olá, Dona Olívia. Como está? Posso perguntar-lhe? Não faz mal. Eu posso... A Dona Olívia já é muito conhecida, pois não é? Já, pois ela já. É uma das caras famosas do lar da Fundação Aurélia Martínez. Mas aqui no cantinho ABC da Saúde é estreia. No entanto, como a todos os dizemos, é muito bem-vinda a este cantinho e esperamos contar consigo para outras rúbricas. Dona Olívia, eu posso perguntar-lhe em que ano nasceu? A 2 de março de 2 de março de 33. De 33. Ah, já fez 25 anos. Pois, já viu? Ótimo. É uma jovem. É uma jovem. E é mesmo. É uma jovem. É uma jovem da Oliveira do Hospital. Segundo sei. Quem a dera nesse tempo. E conte-nos lá, como é que era nesse tempo? Portanto, em termos de alimentação, era tudo diferente? Era tudo diferente, mas era tudo criado lá em casa, não é? Pois, aí é. Nada. A batata, o azeite, o feijão, as couvinhas, era tudo criado ali, não é? Aí sim é que era tudo biológico. Tudo. Não tínhamos lá nada de coisas para meter, não, onde fizesse mal. Depois supermercados, nem nada, pensar. Nada. Havia as lojitas. As lojitas mais pequeninas. As lojas, já. Antigamente o Sr. Rogério, o Sr. Albertinho, era, e pouco mais. Mas ia-se buscar o arroz, café, não, até porque o meu padrinho tinha loja. Uhum. E vendia tudo, não é? Precisamente. Detalhe. Bacalhau, era arroz, era café, era tudo. Pronto, não era preciso ir comprar o que tínhamos ali. Agora o resto era tudo feito lá em casa. As sementeiras que faziam, não é? Era tudo lá de casa, era tudo lá da terra. Tudo isso se perdeu nos tempos, tudo, não é? Tudo se perdeu. Porque hoje já ninguém contigo, hoje é muito raro ver aí alguém a contidar. Sim, nós aqui no interior ainda temos as aldeias com algum cultivo. Sim, são as aldeiazitas por fora disso. Já passa por tantas terras, devia tudo de relva. Sim, é verdade. Toda esta zona... No outro tempo não, tudo trabalhava, levantavam-se às 6 da manhã. Andava-se muito a pé. Era a de juazita, era o aguardente, eram os figuitos. Aí antigamente às 11 horas. E como é que se começava o dia? Petique. Era chamado petique, é isso mesmo? Era o petique. Às 11 horas era o petique. Era o petique. Iam comer. As pessoas tinham o hábito de manhã de comerem comida forte, não é? Porque iam para o trabalho, pessoas que trabalhavam na agricultura. Tinham que trabalhar, não é? Tinham que puxar. Conte-nos lá, como é que se começava o dia nessa altura? A comer? A comer? Muito cedo. Era o tempo que davam as merendas. Era a feijoada, com carne, porco, chouriço e arroz, mas sempre muito cedo, mistura, não era? Às vezes à mistura, misturavam aquilo tudo, faziam uma caldeirada. Antes de ir trabalhar? Não, isso era as merendas. De manhã, não, isto de manhã era só a de juara, aguardentes, figuitos. Muitos faziam isso. E ao petique, lá comiam qualquer coisinha, não é? Mas, por exemplo, nas merendas, levavam-se as merendas. Que eram as mulheres que levavam. Iam, pois, iam. Uma mulher vinha buscar a casa para depois levar. Para lá comer. Depois punham aquelas bacias grandes de esmalte, duas por exemplo, e todos comiam dali. Uns 6, por exemplo, de volta de uma, uns 7 de volta da outra, E assim se fazia a merenda. Pois, porque era um dia de trabalho árduo. Uma jorna. Era um dia. Exatamente. Iam de manhã e vinham à noite. Claro. Iam a pé, vinham a pé. Iam a pé, claro. Vinham a pé. Fazia-se isso, aliás, há pouco estávamos a falar disso e conheço e conheci porque sou de Oliveira do Hospital de Gema, sou oliveirense de Gema, e a Dona Olívia conhece muito bem, aliás já a conheço há muito tempo, há muitos anos, sim, éramos vizinhos, todos, fomos vizinhos todos, muito tempo, aliás foi onde nasceu praticamente Oliveira do Hospital, no casal, no Largo do Outeiro, não é? Precisamente, e trabalhava todas, cultivava-se toda aquela terra, lembro-me, era tudo cultivado, tudo. As pessoas viviam muito da agricultura para si próprio, vendiam nos mercados na feira tradicional, na praça. Não lembra-se de uma praça que havia ali ao pé da farmácia? Precisamente, antiga. Era essa aí, paravam as caminhonetes. Precisamente. E depois, mais tarde, veio ali para o pé do tribunal. Depois mudou, sim. É um tribunal, é da Câmara. Sim. E depois, mais tarde, é que fizeram a praça cá em cima. Cá em cima. Mas isso já é muito recente. Isso é muito mais recente. Mas esta é a ideia que, de facto, há. Era o que era antigamente. E hoje, Rita, estamos já a falar de uma coisa que se perdeu. Hoje, também já que nós falámos disso, não só por necessidade, por questões económicas, mas hoje muita gente faz... tem a sua horta tradicional, sim, não é? Verdade. E estamos a entrar num campo engraçado. Por exemplo, aqui ao Oliveira do Hospital, todos os meses há uma feira, um mercado biológico, esgota quase tudo. É o que mostra que, de facto, cada vez mais as pessoas estão interessadas em produtos, enfim, com menos composições, mais naturais, e vão àquilo que hoje se faz mais, que é as pessoas fazerem um pouco da sua agricultura caseira, mas conseguem vender a galinha, os ovos... E é local, Sr. Albino, também não nos podemos esquecer disso, não é? Muitas vezes as superfícies grandes não fazem compras aos nossos, não é? Pois não. É, e fazem doses industriais, não é? Comprarmos uma tonelada de alface para comprar meia dúzia de quilos. Claro, a diferença é. Mas antigamente era assim. No Olívio, ela conhece muito bem, melhor que eu, que nessa altura era assim. As pessoas tinham uma refeição mais composta de manhã. É, logo de manhã. É, logo de manhã. E depois, durante a tarde, enfim, iam diluindo. Havia as merendas, já à tarde. E à tarde havia as merendas, que era o tal hábito de as mulheres. Havia feijoada, outras vezes havia batatas com bacalhau, outras vezes batatas, sardinha assada lá no campo para comerem com a batata. E a Dona Olívia, enquanto adolescente, o que é que se lembra de comer que agora os nossos jovens nem pensar, não comem? Filha, de manhã, o cafezinho com leite, pão, ou manteiga, ou marmelada. Pois, e o leite não era o HT. Sim. Não era leite de pacote. Em casa havia sempre leite, porque tínhamos hóspedes. Ora. Era uma casa com hóspedes, estudantes. E antigamente era diferente, Dona Olívia. Íamos buscar leite à Lina. À Lina? Não era? Claro. Está a ver? Então, ia buscar lá à noite. Lá ia eu com a leiteira também. Fizemos todos, juntávamos todos à noite lá na vacaria. Na vacaria da Lina, para à espera da bilha de leite, não era? Está a ver, Rita, o que eu sei nestas coisas? Não, mas hoje não tem nada a ver, não é? Hoje a nossa horta é o supermercado, a nossa leitaria é o supermercado, a nossa padaria é o supermercado. É tudo. Hoje é tudo supermercado. É até tudo. O pão, hoje o pão do seu avô. O avô Albino. O pão do Albino, do Albino Padeiro. Rodrigues, não era? Era. O Albino Padeiro, que era assim conhecido, que era o meu avô. Era uma das poucas ou únicas padarias na altura que havia. E ai da pessoa que levasse uma saca suja, porque se houvesse suja não a levava. Ela já não a levava, ficava lá. Ele disse, certo. Não podia. Tenho histórias fantásticas de novo nesse aspecto. E então o pão... E a broa, e a broa. A bicha da broa, cá em cima, onde é a casita. A casita. Depois tínhamos aí, punha-se tudo em fila para apanhar a broa. 25 tostões cada broa. Bom tempo. E eu às vezes era 9 horas e lá na bicha para... Pois, e aí era mesmo a broa de milho. Broa de milho, mesmo broa claro. De milho. Era produzida e traziam, pronto, era moída nos moinhos de água, e alguns de vento, mas mais de água aqui na nossa zona. E o meu avô ia pescar muito, só mais tarde é que eu me lembro, fazia o trajeto, ele contava-me estas histórias engraçadas, de ir ao Cargal, atravessar o rio, que hoje tem uma ponta ali de Misões para o Cargal, atravessar o rio para o lado de lá, para ir depois negociar ao Cargal. e buscar as farinhas e não sei quantos, os tempos antigos, não é? Pois, hoje, mais tarde já vinha, já vinha os caminhonetes lá, sempre descarregar e tudo isso. Mas e muitos dos moinhos de água que aqui havia, aproveitava-se muito, muito deles ali para, pronto, para a padaria. São histórias que o meu avô me contava, de facto, histórias fantásticas. É. O meu avô ouvindo. E a dona Olívia conhecia bem essa realidade. Aliás, como diz, não tem nada a ver com hoje. Hoje as pessoas a comer. Era para que era tudo mais puro ali. Era só, algum sabor era só, que se lembra. Era só um bocadinho do adubo para ajudar a crescer. Mas tinham, com licença, o estrume, que era das galinhas, que era dos coelhos, que era dos porcos. Tudo isso é que se punha na terra. Claro. Agora não, tudo se cria só à base daquelas porcarias que lhe põem. Mas nota a diferença? Nota. Há alguma coisa que lhe dê mais saudades? Gente, se matar um frango criado por nós, a pele nem sai. Fica agarrada, se a gente quiser tirar, tem que a puxar. Enquanto que estes que a gente agora come, a gente está a mexer-lhe a pele a desligar-se. Eu lá não, tiro sempre a pele ao frango. Nunca deixo a pele no frango. Não. Faz muito bem. Histórias também fantásticas. Também já falámos aqui nisso. Pronto, são as tais histórias antigas que na voz de outras pessoas. Fome, assim, não se consta que alguém morresse com a fome. Mesmo pobrezinhos que fossem, que ninguém morria com a fome. Pois, porque cultivavam, tinham as suas coisas, era completamente diferente. Havia fartura, davam àqueles que não tinham, que não cultivavam, assim. Havia uma partilha muito grande. Havia uma partilha muito grande, enfim, daquilo que a terra produzia. Portanto, não faltava nada a ninguém, porque se um não tivesse, tirava do lado de lá e não havia problema. Havia, de facto, essa partilha. E ali no casal, não foi por eu nascer, ou por onde nascer Oliveira do Hospital, foi ali que começou a crescer Oliveira do Hospital. Como eu disse, toda a gente ali cultivava, desde o lado do bairro João Rodrigues Lagos, até para o lado chamado Poça de Moinho, onde hoje tem os prédios amarelos. Tudo era cultivado. A sua terrinha para gastos de casa, hoje compra-se tudo. E pode dizer-nos assim um prato mais tradicional de antes, ou que agora já nem vê a ser feito? Pratos de por exemplo, há bocado nós estávamos a falar de um, que era o quê? Conte-me lá. Era uma sopa. Deve-se, conhece papa-la-versa. Papa-la-versa. Nós lá em casa fazíamos assim. Por acaso já há muito tempo que não fui, já me lembrou de ir fazer ainda há dias, disse à minha patroa. E quando houver aqui nave, mas eu gosto mais de navia, que é mais macinha. Mas mesmo de nave também, é de fazer papa-la-versa. Só para mim. Como é que fazia a papa-la-versa, dona Lívia? Olha, eu fazia assim. Punha a água a ferver, estava um bocadinho de sal, bem de azeite, depois daquilo fervido, já tinha o nabo amigado, estava para dentro, mexia, deixava-o cozer bem cozidinho, quando disse que já estava cozida, estava um bocadinho de farinha para embastecer um bocado, não é? Para não ficar algoritana. Pronto, e era assim que se comia. E hoje, a papa-la-versa, muita gente nem sabe o que é. Que até não é? Claro que não. Dar um bocadinho de vinagre, tem bom paladar. Eu própria não sabia, confesso. Foi há pouco, antes de virmos, conversávamos sobre isso e eu ouvi a dona Olívia a falar. E eu falo num que a minha mãe fazia muito bem, que era a sorda. Hoje não é. É muito mais raro. Hoje as pessoas não. Eu, por exemplo, se deras. Já dias que já a sorda. Mas usava-se com muito. Os desejos lá de casa, eu e a minha patroa, comemos à sorda. São os tais pratos que hoje não há. Hoje a comida mais fácil, mais prática, principalmente para mais as pessoas mais rápidas. Para as pessoas mais jovens. Também haveria coisas que não eram tão saudáveis, mas em termos de atividade, antes o trabalho era totalmente. Era um esforço físico muito grande. Andavam a pé, não havia carros, não é? Pois não. Tínhamos vindo para aqui a pé. Vinham de gavinhos, vinham das lendas, vinham de. Já viu? De baixo, não sei de onde. Lá de cima do casal, ia tudo. Aí é questão. Aí é questão. Agora está tudo fidal. Está tudo caro. E depois come-se um bocadinho mais daquilo que não se deve e anda-se mais um ou dois quilómetros para evitar. Essa é esta. Para combater o. Mas de facto é. E é engraçado hoje ouvir a sabedoria destas pessoas, porque passaram por este tempo, não é? Como eu disse, hoje muito a voltarmos a esse tipo de atividade, por motivos diversos, as pessoas hoje retomam, e há aqui algumas zonas que eu acho que são engraçadas. Eu conheço bem o concelho, havia uma zona que nunca perdeu muito o hábito da cultura das terras, que foi aquela zona de Avô. Notava-se muitos socalcos bem trabalhados e tudo. Agora, por exemplo, a zona aqui, a nossa zona mais, um pouco mais de planície, para a zona do Herval e tudo isso, aí os campos estavam muito mais desertos, ali talvez até pelo próprio rio, daquele lado havia isso. Hoje já se vai ver, e eu tenho dado algumas voltas porque gosto muito do meu concelho, de vez em quando gosto de dar assim uma volta, e já vejo, especialmente na zona do Val do Alva e Val do Alvo, que já se vê terras e terras todas cultivadinhas, aqueles socalcos bem trabalhados, lembrar de facto aquilo que se fazia em tempos atrás, em tempos antigos, e que se perdeu um bocado. Sim, esse é um excelente hábito que deve ser retomado e fica bem, e pronto, e procura-se também em termos de produtos mais saudáveis. São as pessoas mais antigas, novas, como as Ana Olívia naquela altura, mas as pessoas hoje um pouco mais antigas que fazem esse trato da terra, esse amanho da terra, né, como se chama. Eu acho que é bom termos trazido aqui a Dona Olívia também para conversar um bocadinho connosco, porque se na semana passada nós trouxemos aqui uma jovem de 10 anos que não saberia certamente a maior parte destas coisas, não é? Está habituada a ir ao supermercado, e como eu, e como... Não é? Tudo. Claro, vamos ao supermercado, compramos, está tudo acessível, antes não. Para as coisas estarem acessíveis tinham que se fazer. Não era? Tinha que se andar, tinha que se ter tudo à mão. Era completamente diferente. Dona Olívia, muito obrigada pelo seu testemunho. Foi precioso, eu acho que sim. Nenhuma falta. Então, com o Sr. Albino, isto realmente tínhamos aqui conversa para... Não, com a Dona Olívia, estou à vontade, porque, pronto, conhecemos, ela conhece-me desde pequenininho. Pequeninos, pois, então, pequenino. E a mãe, e o pai, e tudo, fomos todos. E, de facto, estou à vontade. Tudo se conhecia ali. No Oteiro, tudo se conhecia. Grandes tempos. Não sei se lembra do Largo de Martins da Costa. Então me lembro. Também o São João, do Largo de Martins da Costa. Era. Fazia-se aí, começava-se a saltar a fogueira do Largo de Martins da Costa, e dávamos a volta toda. Saltávamos a fogueira do meu largo até o Oteiro, depois para a Rua de Baixo, dávamos a volta. E às vezes ali em cima, onde era o Chico Diniz, lembra? Sim, sei. Ao pé da cervejaria, em frente à igreja, dava-se aí. Tudo a saltar as fogueiras. Tempos fantásticos. Íamos aos remanios. E para enfeitar as ruas em Grupo de Deus. Era onde ficavam as passadeiras feitas de flores. Sim. De nosso largo até à entrada da Casa da Obra. Era ali assim, depois da Casa da Obra. Éramos da Casa da Obra que faziam. E do Oteiro. Do Oteiro depois até à Rua de Baixo. Do Oteiro depois para a Rua de Baixo. Nada se faz disso. Agora não. Levantámos às 6 da manhã para irmos às flores, quando se vai para São Pai, naquele muro dos lagos. Sim. E aquelas rosas viradas para baixo. Aquelas rosas pequeninas. Íamos para lá de madrugada, apanhar para trazermos as flores para enfeitar as ruas. Tudo feito com flores naturais. Musgo. Era tudo assim. Fantástico. Agora não. E fazia-se as grandes festas. Acaba. As grandes festas de São João. No Oteiro também. E no Oteiro. Punha lá as flores. Ainda o meu pai tocava, o meu avô. O meu tio. Era os canários. Está a ver? Tempos fantásticos. Era o seu pai, era o meu avô, Eugênio. É o Eugênio. O António. Da Maria José. Sim, ai, o António Pereira, meu tio. Pois, seu tio. Meu tio. Era, fez-se ali um coreto, lembra-se? Era. À porta daqui. Onde hoje tem uma garagem, o Dr. Francisco, não é? Onde está agora o gelado, João, como é que diz? Sim. Gelado quente. Fazia-se aí, eu fazia aí o coreto para eles tocar. Era porque foi o livro do hospital e estou ali naquela zona, lá no casal. Aquela gente toda acabou. Ali naquele hotel e naquela minha rua não há ninguém. Hoje não, está desertificado. Tudo. A zona histórica está toda praticamente sem ninguém. Na Rua Alegre, ali ninguém ralhava, ali ninguém se zangava, nem com os filhos, nem com nada. Tudo, era uma família, pronto, naquela rua. Agora bons está tempos. Na rua bons tempos. Eu ainda hoje digo, eu só tenho pena da minha rua. Pronto. Para andar muito em bailes, nem coisa, porque não me deixavam. Era à porta. Até nisso, é diferente. Ah, para bailes nunca me deixaram ir. E pronto, estávamos aqui agora a falar no tempo, não é? Agora com este lembrar tempos antigos, de facto, estas saudades tenho que ficam. Saudades que ficam. E hoje tudo é diferente, mas é assim, é a mudança do tempo. Faz parte. Ficam as saudades, as coisas boas, isso é que é importante. Gostei muito de a ver, Dona Olívia. Está bem? Rita, hoje, de facto, diferente, falámos de hábitos alimentares antigos, aliás, nós de vez em quando referenciamos isso e referimos isso. Mas trazer na primeira pessoa. É diferente, não é? Isto depois puxa diversas histórias. Claro, faz parte. Até porque a alimentação também nos lembra sempre outras histórias, não é? Outras memórias, outras vivências. É. E pronto, ficam estes hábitos alimentares. A sopinha, como é hábito, tem que ser obrigatória, não é? Claro. Não se deve... Sim, muitos começavam o dia com a sopa. Não se deve andar muito tempo sem comer, que é o que muita gente faz. É aquilo que nós temos vindo, enfim, a dizer aqui uma data de vezes. Sim, comer bastas vezes e a miúdo. E a miúdo. Rita, ficamos por aqui, senão... Ficamos por aqui. Obrigado, Rita. Obrigada. Até à próxima. Com outros convidados, outras pessoas, outros assuntos. Sempre o ABC da Saúde aos sábados, como disse, depois das 12 e em repetição às quartas-feiras, também depois das 12. Hoje com Rita Moraes, foi um prazer. Uma boa semana.